paz do Senhor. Quando eu quero comprar um presente para crianças e preciso de um embrulho atraente, bonito, eu peço para as minhas filhas, porque elas amam crianças, sabem fazer aquele pacote, aquela apresentação linda, e não há criança que resista. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 18, "Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quem não recebe o reino dos céus como criança, não entra nele." Jesus sabia apresentar o reino dos céus. E as pessoas se faziam como criança, aquela que se envolve com o presente e recebe com alegria. Por um bom tempo, quando me apresentavam Jesus, eu me afastava. Quantos estão apresentando Jesus como um pacote que afasta? E quantos apresentam que as pessoas ficam como criança e o recebem? Apresente Jesus de uma maneira atraente. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.